Olha a banana madura, menina, segura a cintura. Olha a banana madura, menina, segura a cintura. Eu vou por aí. Olha a banana madura, menina, segura a cintura. Olha a banana madura, menina, segura a cintura. Eu vou por aí. Alô, alô, Tiete tão linda, estrela bem-vinda no meu coração. Rebola teu corpo e mostra pra vida, você é querida na nossa canção. Olha a banana madura, menina, segura a cintura. Olha a banana madura, menina, segura a cintura. Eu vou por aí. A maluquete tá louca da vida, e seu amor não curte essa não. Mas a Tiete vai dançando ti-ti-ti, que faz ferver o seu coração. Mexe, mexe, maluquete, que eu quero ver. Mexe, mexe, maluquete, que eu vou mexer. Mexe, mexe, maluquete, que eu quero ver. Mexe, mexe, maluquete, que eu vou mexer. Olha a banana madura, menina, segura a cintura. Olha a banana madura, menina, segura a cintura. A Tiete gritou, chiclete com banana. E a Tiete gritou, chiclete com banana. E a Tiete gritou, chiclete com banana. E a Tiete gritou, chiclete com banana. Madura, menina, segura a cintura. Olha a banana madura, menina, segura a cintura. Eu vou por aí. A maluquete tá louca da vida, e seu amor não curte essa não. Mas a Tiete vai dançando ti-ti-ti, que faz ferver o seu coração. Mexe, mexe, maluquete, eu quero ver. Madura, menina, segura a cintura. Olha a banana madura, menina, segura a cintura. Eu vou por aí. Vou por aí, curtindo a Tiete. Eu quero mesmo o cheiro da maluquete. Dou beliscão, ela mete a mão e sai gritando, I love you, chiclete. A Tiete.